Bom, o nosso entrevistado é João Félix Júnior. O João Félix é professor de ciência política no Instituto no IESC da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E também ele montou o Laboratório de Estudos da Mídia e Esfera Pública, que abriga aí o site Manchetômetro. Foi uma das grandes novidades aí que surgiram nos últimos tempos para mostrar de modo científico aí os viés aí da cobertura midiática. Ô Félix, como é que você viu a cobertura aí e o clima geral com a morte da dona Marisa? Olha, eu acho que a cobertura da morte da dona Marisa, primeiro o seguinte, quer dizer, eu acho que no começo, porque ela primeiro adoeceu, né, depois veio a falecer, então passou um tempo internada e tal. Eu acho que no começo a cobertura foi bem assim, negligente. Acho que colocou a questão da doença dela num canto de página. Pelo que eu estou acompanhando, quer dizer, a gente não faz publicações explícitas sobre esse tema, né, mas é pelo que eu acompanho diariamente. E só passou a ser uma notícia, de fato, mais importante com o falecimento, com a morte cerebral, que logo depois veio a falecer. Porque eu acho que ficou inevitável o assunto, então aquele tipo de coisa. Primeiro, a estratégia de deixar o marginal para ganhar nenhuma importância perante a opinião pública. Uma vez que isso se torna inevitável, aí a mídia corre atrás para ganhar a versão, né? E aí é impressionante, eu acho, o número de vezes em que se publicaram matérias nas quais, depois de relatar o ocorrido, o problema médico que houve, inclusive a redundar o falecimento da dona Marisa, eles sempre faziam questão de reforçar que ela estava sendo processada na Lava Jato, em alguns momentos até se referia àquela gravação de extremo mau gosto que fizeram entre ela e o filho, na qual eles tendo uma conversa inteiramente privada, sem nenhuma relevância para qualquer tipo de assunto de Lava Jato. Então, eu acho que uma vez isso, né, ou seja, o assunto se tornar inevitável, eles quiseram, na verdade, diminuir a importância da dona Marisa e a importância do drama sofrido pelo Lula, né, que é a figura principal, aí, eu acho, nessa questão. Pelo menos do ponto de vista político, é claro. Agora, a cobertura em geral da mídia, a maneira como... Essa questão da figura do inimigo, né, a desumanização do inimigo, como é que... De que maneira que a dona Marisa entrou nessa história? Olha, se você... Eu andei fazendo uma revisão do ano de 2015-2016, no que diz respeito à dona Marisa, a cobertura do Lula, do PT, e principalmente nos canais televisivos, né, nos programas televisivos. E você vê que, quer dizer, primeiro, eu acho que é um grande esforço de envolver o Lula e de mostrar que, entendeu, a família dele participa, tipo, que ele é corrupto. Então, na verdade, o que a mídia faz é uma coisa razoavelmente sutil, mas você pegar os jornais televisivos, principalmente os jornais, Jornal da Globo, Jornal das 10, da Globo News, você percebe que eles têm uma estratégia de fazer o seguinte: eles apresentam como se fosse uma reportagem razoavelmente neutra. Só que essa reportagem neutra, na verdade, é simplesmente uma edição do conteúdo dos documentos da PF e do Ministério Público Federal. Então, na verdade, eles replicam de maneira condensada todas as acusações que a PF e o Ministério Público fazem contra o Lula, sem momento algum fazer o trabalho jornalístico de checar se aquilo lá é de fato, entendeu, condizente, se tem base material, se tem isso. Então, você é a audiência, né, é presenteada com aquele massacre de informações negativas. E aí, ao final, eles estão tendo bem conto com as respostas da defesa, né, e geralmente a isso se acresce vários comentadores, né, que comentam aquela matéria. Comentadores todos de um lado só. Todos eles assumem que o Lula já é culpado de corrupção, é culpado de todas as acusações. Nesse processo, vamos dizer, de caça ao Lula, né, a família foi usada e foi incluída, vamos dizer, para dar mais subsídios a essa campanha, eu acho. E Dona Marisa, particularmente, né, porque ela foi implicada nesse processo todo, tanto pela mídia quanto pelo Ministério Público, tanto na questão do sítio como particularmente do Triplex. Félix, a gente percebe, com o aparecimento das redes sociais, aí você tem um modelo de negócio da mídia que caminha aí para uma falência do modelo, né? Mas por outro lado também, as redes sociais elas fizeram com que o noticiário passasse a se infiltrar no dia a dia nosso de uma maneira horária, online, né? E nesse sentido, você acha que a mídia, digamos, nesse tipo de campanha, as redes sociais facilitaram ou dificultaram esse trabalho da mídia de criar uma narrativa própria aí para a Lava Jato? Alô? Alô? Deixa eu te pedir uma coisa, eu podia repetir a pergunta, porque a conexão ficou muito ruim. Ah, tá. Eu não pude ouvir ela direito. Tá. Não, eu falei que de uma... Eu entendi que você falou da crise do modelo de negócio da mídia tradicional, tá certo? É. Com o advento da internet. Mas, por outro lado, as redes sociais e a internet deram uma dimensão para o noticiário que você não tinha antes. Você tem hoje em dia, em tempo real, todo mundo vendo, lendo. Nesse sentido, as redes sociais potencializaram o poder da mídia convencional ou serviram de contraponto? O que acontece, Nassif? Eu acho que todo lugar que eu vou, eu conto essa historinha. Quer dizer, as pessoas têm uma visão muito parcial, inclusive na esquerda, eu acho. Tem uma visão muito parcial do que de fato ocorre. Porque isso eu vi, por exemplo, você já viu até o Lula falando desse discurso, já vi pessoas do PT, né, vice-presidente do PT, responsável pela comunicação, aquele tipo de visão que é o seguinte: não, as grandes empresas de mídia estão sendo engolidas pela internet, elas estão falindo, estão numa crise econômica sem precedentes, vão acabar, a internet vai, sabe assim. E por outro lado, entra, eu acho, muito uma certa, um otimismo ingênuo das pessoas que participam da internet. Isso também eu já vi do lado de pessoas participando, que, como eu faço manchetão, eu viro e mexo, vou para eventos e tal, e discuto muito com o pessoal dos blogs, da mídia alternativa, e eu vejo também um entusiasmo como se já tivesse conquistado o mundo, entendeu? E eu acho que existe um problema fundamental, que é um problema que a gente não conseguiu resolver até hoje, e não é um problema só do Brasil, hein? Veja bem, isso afeta outros lugares do mundo, que é o seguinte: você já começou a diagnosticar. A gente tinha um momento anterior à internet, na qual os grandes meios de comunicação, eles dependiam para sua receita basicamente do quê? Anunciante, na verdade, e assinante. Correto? Com o advento da internet, um monte de conteúdo passou a ser disponível gratuitamente nas telas da internet. Então, uma massa de pessoas que eram assinantes pararam de assinar e começaram a consumir diretamente conteúdo da internet. Obviamente que a migração de assinantes também foi seguida, pari passo, uma migração do quê? De anunciantes. Porque os anunciantes vão para onde o público está. Né? Então, as mídias tradicionais, e eu sei disso, por exemplo, eu conheço um sujeito que era dono da Newsweek Latinoamérica, Brasil, né? Ele estava encontrando a Newsweek fechou nos Estados Unidos. Né? Time Magazine vendia 3 milhões, hoje em dia vende 300 mil, entendeu? Ou seja, os números de venda caíram assim de uma maneira muito, muito, muito grande. Na ordem de 10 vezes. E também de anunciantes também. Mas o que aconteceu? Obviamente que numa sociedade como a nossa, notícia continua sendo produzida, na verdade. Bom, foram para a internet, não é? Só que na internet, os anunciantes, e também a quantidade de finanças de dinheiro que bate anúncios, também não diminuiu, ou seja, existe uma tendência à diminuição do ano. Só que quando eles chegam na internet, os anunciantes, eles geralmente vão para. E as empresas de publicidade, as agências, eles contratam serviços tipo Google Ads, esses grandes serviços agregadores, que distribuem os anúncios em sites de grande visibilidade. Só que, e aí que eu pulo do gato de estudo, os sites de grande visibilidade não são necessariamente sites que produzem conteúdo jornalístico. Então, essa grana vai para gente que não está interessado em produzir conteúdo jornalístico. E os sites que produzem conteúdo jornalístico ganham uma parcela muito pequena. Então, a quantidade de dinheiro disponível para quem está querendo produzir conteúdo jornalístico é muito pequena na internet. E a gente sabe disso, você que trabalha diretamente com produção de conteúdo, sabe disso, ou seja, um dos principais gargalos de você crescer é ter dinheiro para contratar gente, para fazer reportagem, não é isso? É isso. E então, qual que é o... Isso redunda em que sentido, ou seja, contribui para a gente ter que tipo de situação? Essa situação que a gente vive no Brasil, na qual a grande mídia, a despeito de sua crise financeira, continuar sendo a grande produtora de conteúdo. Então você vai ter, porque os outros lugares não tem mesmo para produzir conteúdo. Então você vai na internet, no blog, nos blogs, tal, as pessoas têm posições críticas, mas em geral são matérias que vêm de G1, UOL, né, Portal Estadão, esses caras ainda pagam jornalistas. Então é essa a situação que a gente está. A situação que a gente está muito longe de ser aquele sonho de que a internet vai comer com uma formiguinha, um cupim, essa estrutura e ó, o I. Agora, a minha questão é outra, aí é o seguinte, com a internet, a internet, digamos, a influência da informação sobre o leitor ficou muito maior, porque não é mais só você pegar uma vez por dia o jornal e ler, é diária, você tem um público viciado na internet que entra 20 vezes. Então, ao mesmo tempo que você tem contraponto para os jornais também ganharam uma dimensão, a notícia do jornal, inclusive por esses aspectos que você coloca, me parece que ganharam uma dimensão muito maior do que tinha antes, quando era meramente um jornal diário. Quer dizer, existe esse paradoxo, de um lado o modelo de negócio indo para o vinagre, mas de outro lado a internet potencializando a influência. É que você tem a Globo também, que desequilibra tudo também, não dá nem para comparar, né? Essa é uma tese interessante, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca li nada explicitamente a respeito disso. Ou seja, se as pessoas de fato têm uma compulsão maior pela notícia, entendeu? Com a internet. Quer dizer, eu tenho, eu conheço muita gente que tem, mas eu não sei. Eu acho que também a gente, quando a gente está discutindo essas coisas, a gente precisa tomar cuidado de não generalizar a partir da nossa posição. Ou seja, que a gente que trabalha com essas coisas e tal, obviamente, vive num mundo de pessoas hiperinformadas que estão fazendo isso também, não é verdade? Agora, o grande problema, lá, do ponto de vista político, se a gente for pensar tudo isso que a gente está discutindo, qual a consciência política disso tudo, a gente tem que levar em consideração que a maioria dos brasileiros, né, trabalhadores brasileiros e tal, não sei o quê, são pessoas que não estão na internet o tempo todo checando notícias, elas estão. Geralmente elas assistem, entendeu? TV, notícia na TV ainda. Às vezes nos bares da vida aí, quer dizer, geralmente a Rede Globo, né, em grande medida. Aqui no Rio de Janeiro, então é uma coisa brutal. Então, rádio, entendeu? Eu acho que tem um mundo imenso da comunicação que é politicamente efetiva, que está para além da internet e que às vezes a gente tende a esquecer por ser muito, né, embebido nesse meio. Tá. Agora, o Félix, nos Estados Unidos a gente vê a chamada grande mídia lá com um contraponto aí, humanista, digamos, ao Trump. Aqui, a grande mídia com uma insensibilidade social fantástica. De que maneira que, digamos, esses movimentos da mídia ocorrem em relação a cada país? Reflete o quê? Reflete a cultura interna, o nível de civilização que tá consolidado em cada sociedade? O que é que define isso? Essa é uma grande pergunta, Nassif. Eu também me pergunto a mesma coisa. Eu acompanho a mídia americana bem de perto. Eu ouço rádio americana, vejo coisas, programas no YouTube. Eu morei muito tempo lá, então conheço bem o contexto. Eu acho o seguinte, quer dizer, tem várias coisas diferentes. Primeiro, eu acho que existe a posição relativa ao país muito assimétrica, né? Ou seja, o Brasil é uma colônia, né? Os Estados Unidos são um poder imperial, é um império, obviamente, mas é um poder hegemônico no mundo, né? Nesse sentido, eu acho que a mídia americana, a mídia brasileira, ela se presta um papel muito antinacional, né? Ou seja, ela tem sido historicamente muito propensa a apoiar os interesses do capital nacional aqui no Brasil. Né? Com esse histórico de envolvimento na ditadura militar e tudo mais. Agora, é grave, eu acho que. Primeiro, o Brasil é muito mais concentrado na propriedade de mídia, que são, sei lá, 6 famílias. Eu estava vendo hoje o dono da mídia de mídia, foi 11 famílias. Então, você vai depois da quinta, sexta, entendeu? Não tem mais do Saad, por exemplo. Os caras estão tomando, já tem lá 90% de tudo. E você fala em conteúdo, você. E ninguém faz análise de conteúdo seriamente. Se você pegar os conteúdos que circulam nas outras mídias, que não são de propriedade das grandes mídias ainda, não são, você vai ver que é quase 100%, porque eles replicam de matérias que saem na Folha, Globo e tal. Então, como a gente está preocupado não só com a propriedade em si, mas obviamente com o efeito ideológico da coisa, a gente tem que pensar nisso também, não é verdade? A mídia americana me parece que é uma propriedade mais plural que a brasileira, apesar de ser grande, é oligopolista, né, grandes conglomerados. E ela tem que ser tradicionalmente mais progressista que a brasileira. Né? Eles têm mostrado um compromisso com a democracia muito mais séria do que aqui no Brasil, porque o Brasil é o contrário. Né? Então, é um compromisso bem fácil para assim, confirmado agora. E ela é mais plural também, por exemplo. Você tem tem conteúdos diferentes de mídia disponíveis para o americano médio. O americano médio tem cabo, não é verdade? Então, se você vai no cabo nos Estados Unidos, você pode pegar, por exemplo, assistir a Fox News, que é de extrema direita, ou um grupo de direita, ou até a Veja, sempre mais comparado com a Veja da TV. Né? Agora, você pode ver as grandes redes, como o CBS, a ABC, essas daí fazem um jornalismo de centro. Né? E já é uma coisa que eu diria à esquerda do que a Globo faz aqui. Mas é bem centrista, assim. E aí você tem coisas, por exemplo, que são o humor de esquerda nas grandes canais de cabo, né? Como Comedy Central, mesmo o Late Show, agora, acho que é na CBS, com aquele sujeito chamado Steve Colbert, cara, é abertamente de esquerda, abertamente crítico da direita americana. Isso quando Obama era presidente, agora então eles falam, os caras batem, mas tá? Coisa que no Brasil você não vê nem, às vezes, na capital, entendeu? Agora, então, você realmente tem essa diversidade. Tá. Então, Félix, uma dúvida aqui. Quer dizer, uma característica da mídia é que os temas, eles tendem a ser novidade, eles tendem a ter um ciclo de alta de exploração e depois eles tendem a se esgotar pela própria repetição. Como é que você vê, digamos, todo esse auê em torno da Lava Jato? Como é que dá para identificar os momentos em que o ciclo cansa e começa a ser substituído por outros temas? Olha, Nassif, eu geralmente tendo a ser um pouco, tendo a resistir um pouco a essas interpretações economicistas da mídia, entendeu? Eu até entendo que existe uma lógica de saturação de temas, tudo isso, mas eu acho que enquanto o tema for de interesse dos meios de comunicação, eles vão continuar bombardeando, entendeu? Então, por exemplo, ou seja, porque senão a gente vai ser levado a conclusões do tipo assim, ah não, eles noticiam a corrupção porque a corrupção dá bem de jornal, a corrupção acha que isso é bobagem. Isso é besteira, tem várias maneiras de você ser de jornal, se exaltam por alguns ou notícia atraem a atenção. Se eles optam por umas e não por outras, aí que está a questão, entendeu? Então, por exemplo, para mim a Lava Jato. A primeira motivação da Lava Jato, obviamente, era o impeachment da Dilma. Você vê na cobertura, a gente vê na cobertura do Washington, como os assuntos estavam colando. E você percebe como, na percepção da opinião pública, a Dilma tinha que ser tirada em grande medida por causa da corrupção que ela patrocinou supostamente da Lava Jato, dentro dessa narrativa da mídia, entendeu? Então, quer dizer, esse era um dos principais objetivos. Agora, o segundo principal objetivo está aí ainda para ser cumprido, que é o que a gente sabe, né? O bode lançar, tinha que caçar o direito político do Lula. Não é isso? Isso. Me parece ser o grande objetivo, o segundo objetivo é esse. E eles ainda não chegaram a ele. Então, acho que enquanto uma decisão final em relação a isso não se produzir, né, eles não vão sossegar. Você pode ficar tranquilo, escreve o que eu estou falando, você não vai gostar de dinheiro. Ô, Félix, uma outra coisa que a gente vê também, é claro, aí, nos Estados Unidos são grupos de tecnologia aí que começam a entrar na mídia, o próprio cara da Amazon comprando o Washington Post, tudo. Então você está tendo um processo de transformação da mídia lá, quase em sociedades anônimas. Aqui no Brasil dá para sentir algum movimento ou aqui vai continuar sendo esse negócio anacrônico, familiar? Eu não estudo a economia política da mídia, mas pelo que eu saiba, não há nenhum movimento desse tipo. Eu esperei muito que durante o governo Lula, e em parte do primeiro governo Dilma, houvesse um movimento de setores do capital para adquirir grandes meios, ou adquirir ou formar novos meios de mídia poderosos, né, para você ter de fato uma circulação nesse mercado. Né? Mas isso não aconteceu, eu não sei. Essa é uma coisa estranha, né? Porque se o capital realmente vai onde dá lucro, quer dizer, os caras não querem investir nisso porque isso não dá lucro, mas se isso não dá lucro, esses grupos familiares querem ficar com isso por quê? A experiência que eu tenho é de conversar com grandes grupos, em alguns casos, eu conversar com um grande grupo, porque eu estou em vários setores, e o presidente me dizia o seguinte: para todo setor que a gente entra, eles nos tratam como competidores. Se a gente faz um movimento em relação à mídia, eles nos tratam como inimigos e começam a bater. E um outro empresário que estava no setor de telefonia, ofereceram para ele um Estadão. Você teve um conjunto de banqueiros aqui que tentaram montar uma fundação para adquirir a Via, a Abril e o Estadão, mas não tinha nível de rentabilidade para os cabelos de... Pois é. Então é gozado, né? Porque de um lado interessa o poder político, mas não interessa o desgaste de ficar à frente, interessa muito mais comprar a opinião do que correr o risco, né, de entrar nesse atoleiro. Né? Eu acho que os caras, por estarem em crise de fato, o que deve acontecer é o seguinte: eles se aferram ao poder político que tem como tipo de capital, né? Apesar de não poder ser traduzido em capital financeiro imediatamente assim, dessa maneira. E o que me parece, quer dizer, o nosso mercado de líderes, desde que ser oligopolizado, ele é muito assimétrico, né? Quer dizer, a Rede Globo é um gigante perto dos outros. Se você pensar na mesma Folha de São Paulo, acho que não chega um décimo na Rede Globo. Não. Porque, na verdade, o Grupo Globo, é assim que se chama hoje em dia, ela não é nem organização de Globo, é o Grupo Globo. Porque se você for pensar, eu acho que cá entre nós, o Grupo Globo se sustenta em grande medida pela parte de entretenimento. Né? Eu nunca vi as contas, e eu não sei se as pessoas são públicas. Mas eu desconfio que a coisa do entretenimento é toda a operação, e claro que porque a operação da notícia dá muito poder político, eles ficam ali, entendeu? Estão sentados nessa... Estava lendo hoje de manhã umas entrevistas do Roberto Marinho, aquela que ele deu para o jornalista do New York Times, você já viu? Não. Dá uma olhada nessa... Eu já tinha um livro que é impressionante, fala abertamente. Foi em 85, acho que ele deu. Fala abertamente que é um aspecto de poder mesmo, que ele usa aquilo para interferir na vida nacional e tal. Mas se pega o próprio poder da Globo aí com o futebol, com as escolas de samba, tudo decorreu da influência política dela sobre garantindo a unidade da CBF, né, tudo. Eu acho que tem uma sinergia as coisas todas, né, cara? Isso aí. Então tá bom, Félix, muito obrigado aqui por sua entrevista aqui. Nós vamos ter que editar aqui porque deu muita interferência aqui. As linhas. Tá. Mas foi ótimo aí, viu? Estou à disposição, é um prazer. Obrigado então, viu? Você me fala quando sair, você me manda o link? Mando sim. Um abração, viu? Obrigado, Francisco. Um abraço.